10 e 2. Hoje eu olhei pra você e vi a peça, a algoza, a ginga, a luz, o som, a festa. Repare corte de cena, pronta, planta, mesa. Recorte inteiro de um amor completo. Só falta pelo menos um passo torto em cena. Não vou dormir, já vi, tô nessa. Eu já tentei no seu sorriso, só você não sabe. Te chamei pro risco, então fica à vontade. Vive tela, viva tela, de cara e coragem. Só desce seu muro e põe os pés nessa viagem. Eu já tentei no seu sorriso, só você não sabe. Te chamei pro risco, então fica à vontade. Vive tela, viva tela, de cara e coragem. Só desce seu muro e põe os pés nessa viagem. Meu sonho feliz era chegar e já cair no forma como se segue o tempo, a nuvem, pode ser que vai chover e não vou me molhar. Toda pressa é inimiga do cuidado e hoje eu quero, amanhã te quero, posso esperar. Hoje eu tô bem, quero ser o seu bem. Solta a mão do vão vem. Ouço um texto que não transpareço, mas eu já rezei um texto hoje pro seu santo me guardar. Zerei as moedas do desejo pra você me dar um beijo, desembolar. Eu já deitei no seu sorriso, só você não sabe. Te chamei pro risco, então fica à vontade. Vive tela, viva tela, de cara e coragem. Só desce seu muro e põe os pés. Eu já deitei nesse sorriso, só você não sabe. Te chamei pro risco, então fica à vontade. Vive tela, viva tela, de cara e coragem. Cinco. Antony Gabriel em mais um Agro Hit. Amanheceu e eu já tô preparado. Calcei a botina, ontem na 4x4. Aqui a nossa pegada é diferente. Se tu não tem as minhas, tem que tá parte de frente. Mulher bonita do jeito que a gente gosta, fazenda cheia de sorte, caminhonete berrando. O agro dominou de norte a sul, paredão estralando, é a Dodge Ram, camisa xadrez e filha lã. A roça deixa os playboy tudo de queixo no chão. O agro dominou de norte a sul, paredão estralando, é a Dodge Ram, camisa xadrez e filha lã. A roça deixa os playboy tudo de queixo no chão. Essa vai tocar de norte a sul. Amanheceu e eu já tô preparado. Calcei a botina, montei na 4x4. Aqui a nossa pegada é diferente. Se tu não tem as manhas, vem tentar quarto de frente. Mulher bonita do jeito que a gente gosta, fazenda cheia de soja, caminhonete berrando. O agro dominou de norte a sul, paredão estralando e a Dodge Ram, camisa xadrez e figalão. A roça deixa os playboy tudo de queixo no chão. O agro dominou de norte a sul, paredão estralando e a Dodge Ram, camisa xadrez e figalão. A roça deixa os playboy tudo de queixo no chão. Energia do Agreste.